que veio ao meu coração. Desde os dias antigos, um chamado de amor. Convertei-vos, diz o Senhor. Escutai a canção, habitai na terra, onde há paz e temor. Vinde a mim, ó povo eleito, escutai a voz que clama em meio à dor. Nos braços do Pai encontramos o jeito de viver em santidade e em amor. Os profetas levantam-se, madrugando em fervor. Mas o povo se esqueceu, não inclinou o olhar. A ira se acende, mas há sempre um Redentor. 70 anos passarão, Ele irá nos visitar. Vinde a mim, ó povo eleito, escutai a voz que clama em meio à dor. Nos braços do Pai encontramos o jeito viver em santidade e em amor. E quando o juízo vier sobre a nação, a voz do Senhor ecoará como um trovão. Mas há esperança em cada coração. A luz do Senhor traz a salvação. Vinde a mim, ó povo eleito, escutai a voz que clama em meio à dor. Nos braços do Pai encontramos o jeito de viver em santidade e em amor. Escutai a voz que clama em meio à dor. Nos braços do Pai encontramos o jeito de viver em santidade.